amor e o seu amor. Me dê a sua mão e o seu amor. Me dê a sua mão e o seu amor e o seu amor. Me dê a sua mão e o seu amor. Que coisa linda! Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Vocês são maravilhosos!